쇠소 뚫고 버스 쇠소 Mike Echo Bravo, vai direto do Nantes. 96224, go ahead. Sir, expect Fuca departure with Jamo and Aracaju transition. Standby for ATC clearance. Sete dois, a linha decola da 1-0, vento 060 graus com 3 nós. A linha decola 1-0, com 4-0. Boa, 0-7-4, posição 8, posição na mesa. Autorizado, chama para o táxi. Táxi via Juliette para 1-4 da remota, vai observar a aeronave da companhia ingressando na 1-2 da remota. Decolado 1-2-4, controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 2-0-8, boa noite. Six-two-two-four, ready to copy. Yes, clear to Aracaju, flight level 190, departure Fuca, Jamo, Aracaju. Take off from runway 10 left turn, departure frequency 120.8, squawk 5040, read back. Read back correct. All ready for push and start. Boa noite, Mike Yankee Uniform, frequência livre. Kono a bordo, altímetro 1021, táxi via Índia Alfa, parte pronto, ponte espera. Rio 5972, está no Recife, 1251, na Terne, 13325. 1251, 13325, obrigado, boa noite. Boa noite. Linha decola da 10, vento 090 graus com 3 nós. Salvador, muito boa noite, total 9908, sente da Bravo. Boa noite, 9908, prossiga. Autorização para Guarulhos, nível 340. Temos o 320 pré-aprovado, aceita? Afirmativo. Autorizado Guarulhos, nível 320, via Priwisk 50, saída da Eule e da Ildes. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5042, coteja. Tá autorizado Guarulhos, nível 320, via Upper Whisk 50, saída é Dael, Leda, Eudes. Decola da 10, primeira curva direita, chama controle 1208, transponde 5042, total 9908. Protejamento correto, chama para pushback, sonamento. Chama aí. 274, decolado aos 32, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, voo 9074. Salvador, muito boa noite, voo 074 decola, cruzando 2.500 pés para o nível 360, saída da Eoleda. Boa noite, voo 074, contato radar, voo nível 360, voo Eoleda. 360 para o Eoleda, voo 074. Mike Thiago Bravo, desça para 2.000 pés, autorizado sinal LS, aporte estabilizado. Salvador, o total 9908 para o pushback acionamento. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, push acionamento, chama para o táxi 9908. Goma 074, Sam Recife, 1251, Nauterne, 13325. Afirmativo, 1251, 13325, Goma 074. Salvador, total 9908 para o táxi com 04 a bordo, 3 horas e 55 minutos de autonomia, alternando galeão. Frente 4 a bordo, altímetro 1021, no táxi em frente, chama para ingresso, parte principal. Altímetro 1021, no táxi em frente, chama ingresso, no parte principal, total 9908. Deu mais, Jack Bravo estabilizado. Tente mais, Jack Bravo, complete sinal, chame torre 1-8 desse momento. 18, 18 e meia. Afirma. Salvador, total 9908 para ingresso no pátio principal. Frente, aguarde. Mantendo posição 9908. Boa noite, Mike Eco Bravo, reporte externo. Passará mais. Sol 9908, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto espera. Índia Alfa, chama pronto no ponto espera, total 9908. Salvador, total 9908, está pronto no ponto de espera da 1-0. 9908, mantém o ponto de espera. Ponto de espera, mantém 9908. 2 ou mais, então passou o zero. Mike Eco Bravo, cheque o trem, livre pouso na 1-0, vento 120 graus com 3 nós, altímetro 1021. Ok, 35, pouso cuidado, Mike Bravo. To push and start, call ready for taxi. 9908, ali mantém 10. Ali mantém 10, 9908. Bravo, solo 45, informa o pátio. Mata. Vicente, livre à direita, táxi na frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. A linha decola da 10, vento 130 graus com 4 nós. Autorizada a decolagem, total 9908. Ciente, táxi via Alfa Juliette, pátio principal, reporte ingressão na Lima. Red Stack, the Oceaner 6224 with 98 on board, 2 hours in. 15 minutes, down beneath this airport, Salvador. Roger, 9-8 on board, QNH 1021, taxi via India Alpha, report ready, holding short. India Alpha, we'll hook turn up 10-6224. 9908, decolado aos 48, controle 120.8, bom voo. 1208, bom trabalho, total 9908. Controle Salvador, muito boa noite. Total 9908, decolado, Nadael. Total 9908, boa noite. Contato radar, voo nível 320, voa Ledo. Fale para o 320, voa Ledo, total 9908. Ingresso na linha, após segue via Mike, primeira direita, e Quebec, primeira esquerda. Na Quebec chama para ingresso na 1735. Três, meu pai, esquina, grama 021. Voando direto Dunas, descendo 3 mil pés, 21, Xanel 6212. Roger, we're clear to line up and take off runway 10, wind 110 degrees with 3 knots. Line up and take off, 6224. Clear take off, 6224, runway 10.